Portal do Arrocha. Contando, são 126 cabides. Guarda-roupa, um grande espaço seu deixado. O que faço? Sou eu aqui bem no meu canto, o outro levado meu, roubado. Sou eu negociando com a solidão, tô tentando convencer, ela não fique não, se vá. Sou eu negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final da outra estação, e se vá. E eu nem quis se ver de malas prontas, levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria. E eu nem quis se ver de malas prontas, nós dois não mais existe. Só ficaram 126 cabides. Eric Salles, Produções e Eventos. Contando, são 126 cabides. Guarda-roupa, um grande espaço seu deixado. O que faço? Sou eu aqui bem no meu canto, outro levado meu, roubado. Tô eu negociando com a solidão, tô tentando convencer, ela não fique não, se vá. Tô eu negociando com a solidão, só me cobre esses juros no final da outra estação, e se vá. E eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria. E eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria. E eu nem quis te ver de malas prontas, levando o que eu temi, suas roupas e minha alegria. E eu nem quis te ver de malas prontas, nós dois não mais existe. Só ficaram 126 cabides.